noite, pessoal. Estamos aí com o novo Games Foda Live aí, com muitas surpresas aí. Hoje vai ser um dia totalmente de surpresas aí. Muitas novidades nessa quinta-feira. Não tem ninguém assistindo ainda. Tipo, tá virando... Ah, não, já tem, já. Tá achando, mas tipo, tá virando quase um masoquismo retrô aqui, que eu fico fazendo a introdução só pra ficar na gravação depois. E fico falando sozinho, feito um idiota aqui. A maioria ouve gravado. É, eu tinha uma piadinha sobre surpresa, mas eu vou guardar pra quando tiver alguém pra ouvir. Qual que é a piadinha? Vou fazer é aí, que né? A primeira surpresa é que não é sobre Zelda, porra nenhuma, não. Tomado no cu. Surpresa. Não, mas nessa nova fase aí do Games Foda Live, a gente já tá pulando já o podcast do Zelda já. Que é muito essencial. É bom. A gente tá refazendo, né? Porque ele já tava tudo pronto. Só faltava gravar. Entendeu? Mas aí agora, como mudou o dia, muda todo o paradigma da coisa. Eu acho. Teve alguns problemas com a timeline também, que a gente tá discordando, tá debatendo com a Nintendo aí alguns erros aí. Já foram mais de 50 e-mails trocados com o Miyamoto. Miyamoto e com o Ono, mano. Eles usam uma conta conjunta, então. Mia Onuma. Arroba gmail.com. Não, Games foda, pô. Já integrou. Mas, ó... Deve ser muito bom, né, cara? Você mandar o Miyamoto e falar assim, viu, Miyamoto, acho que você errou aqui. Fala com a sua staff aí, eu li o Hyrule História, tá tudo errado. Tô mandando as correções aí pra você. Olha, o pior é que alguém com certeza fez isso já. Ah, com certeza, com certeza. Não, quando saiu o Hyrule História que mostraram o negócio das três timelines, a galera entrou em polvorosa, cara. Não, cara, será que ele, será que uma crítica dessa ele levaria a sério? Tipo, porra, não, eu sou o criador dessa merda, eu tenho que fazer tudo direito. Aí ele vai tipo, toma no cu, porra. Que timeline, meu povo. Já fiz muito de escrever essa bosta. Se foder. Eu ainda acho até hoje que é a maior trollagem do mundo, aquela timeline lá, e daqui tipo 20 anos os caras vão falar assim, não tem nada a ver com aquela timeline lá, é essa aqui que é a verdadeira. Daí, aquela tipo... lá é uma timeline alternativa a essa, aí vai ter tipo mais três, assim, que sai de e daí mais um Hyrule História 50 anos. Sim, versão redigida, revisada. Eu acho. Botando acho justo até. Eu também prefiro. Enfim, não é sobre Zelda, pra quem foi agora. Vamos começar logo, que tá tocando essa música do Silvio Santos na minha cabeça aqui, tá batendo o saco essa porra. Eva, oi, você não gosta? Não gosto. Eu vou. Ai, eu então vou... vai se fuder. Games Foda Live! Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! Le podcast de la galera. Tinha que ter feito uma vinheta nova, né? É, mudam certas coisas, mas... Na vinheta... Essa é outra surpresa, não mudou a vinheta. É, foi outra surpresa. É tipo aquele duplo plot twist, né? A galera tá achando, puta, vai ser uma vinheta muito louca agora. Aí tipo, Games Foda Live. Aí tipo, porra, é a mesma vinheta. Aí os caras ficam surpresos por causa que as expectativas deles eram outras. Fantástico. Acho. Então, e aí? Começa com aquela... Não vamos começar com o negócio do jogando, porque a gente prometeu novidades. Eu tenho novidades, não tô jogando. A gente vai fazer assim... Não, a gente vai fazer assim. O que você almoçou hoje? Fala aí, Nelson. O que você almoçou hoje? Calma, você tentou... Ah, acho que foi hambúrguer. Hambúrguer. Sim, Nelson, tipo, arroz, feijão e hambúrguer. Você não tava de regime, Nelson? Não, eu fui ontem no médico... Tem que resolver outras paradas antes de voltar o regime. Ah, o médico falou, foda-se o regime. Pode comer à vontade. A nutricionista falou assim, rapaz, quantos anos você tem? Tipo, 25. Quantos anos você tem, Nelson? 21? 21, né? 22. Fiz 22. 22 agora. Quantos, menino, anos você tem? Quantos anos você tem, Nelson? 22. Aí, rapaz, para com essa história de regime. Come tudo aí, velho. Quando você tiver 40 anos, você começa a emagrecer, hein, mano. Aí você se preocupa. Bom, o Manny da nutricionista que quer aproveitar a vida. A regime, cara, come tudo aí, aproveita essa vida muito é, curta. Te tem que mandar pro site dos memes, né? E aí, ô Tubão, você que se almoçou hoje, cara? Eu almocei macarrão com almôndega hoje. Olha que delícia, hein, cara? Faz tempo que eu não como um carboidratinho desse aí. Delicioso, assim. E você, ô Guerra, o que você comeu? Eu bati um prato... Fora eu. O quê? Como? Fora eu. Ah, tá, fora você. Eu bati uma puta na montanha de estrogonofe, assim, com arroz e batata palha, tá ligado? Nossa. O estrogonofe velho tá na geladeira desde não sei quando. Tá bom ainda. Olha, cara, eu nem sei o que eu almocei hoje. Fala bem. Ah, almocei carne moída com... Como que é o nome? Berinjela. Salada de pimentão. Você precisa colar pra lembrar. O que foi mesmo, bem? É que não, minha mulher. Eu não tô ligado que eu comi hoje, cara. Salada de pepino, ela falou. Pra peidar. Esse foi nosso novo quadro aí, surpresas do almoço. Espero que todo mundo tenha gostado aí. E aí, inventa mais um quadro aí que eu tô sem ideia, galera. O bagulho é improviso aqui. Então, o que vocês não estão jogando? Aí, vamos dar uma mudada nisso aí. Eu não estou jogando Dark Souls 2, eu queria muito, mas eu tô aqui participando desse modo de jogo. Parabéns. Parabéns, seu PC Master Race do caralho. Inclusive, mas comprado pra devia... console, já tava jogando. Pra denunciar o Afro, que não tá aqui porque ele tá jogando. O Afro é um traidorzinho. Então, saiu hoje, eu tava jogando até uns 40 minutos atrás, mas em respeito ao trabalho que a gente passa, trabalho profissional, eu resolvi parar e participar. Trabalho profissional. Muita força de vontade mesmo, caralho. Eu não estou jogando Paciência Spider, não estou jogando, cara. Mas eu estou jogando aqueles joguinhos do Face todos, que eu tô ficando encantado com aqueles jogos lá, cara. São realmente bons. Eu acho que eu vou escrever até um texto sobre os mesmos, porque eu acho que os caras, eles manjam muito, velho. Eu acho que... Não, mas realmente, eu acho que deve ter muita da pérola escondida no meio do não, dos mas outros, que esse, são, tipo... são todos que eu tô falando, são todos dessa que deu problema aí, que é a King, que é aquela que... Sim. Entendeu? Da saga. Os caras manjam mesmo, velho. Os caras manjam muito. Você vê uns negócios assim, você que fala assim, porra, os caras manjam. Fala tudo. O extra credit da semana é sobre Candy Crush. Não sei se vocês viram. Eu não assisti ainda, mas eu vi. Mas analisando mesmo, sério, assim, o que faz do jogo ser bom, o que vicia e tal. É muito então, interessante. Eu acho que eles têm. Recomendo. Bom, eu vou tentar escrever isso aí depois, se eu tiver saco algum dia, se o porra. PlayStation 4 deixar. Mal aí. E você, Tuba, pode falar aí. Eu não tô jogando Dark Souls 2 também. Eu tô sem dinheiro. Muito bom. Eu não entendi essa data. O jogo não sai amanhã só. Aí liberaram ele de 7 da noite. Como que funciona isso? Mas aí, como ele vai ter lançamento mundial, ele provavelmente vai ser meia-noite nos Estados Unidos. Ah, eles erraram o fuso horário brasileiro. Sim. Não, aí eles fizeram. Ah, não vai ser meia-noite em cada país. Vai ser meia-noite em um país e os outros vão estar todos adaptados. Ah, então é meia-noite. Então foi GMT o negócio, então. Foi GMT, porque a gente tá uma hora atrasado, lançou uma hora atrás, 10 horas mais 2, é isso aí mesmo. GMT, então. Bom, o estagiário errou lá, falaram. Põe o horário do Brasil, ele, deve ser o mesmo da Inglaterra aqui. O cara falou assim, ó, deixa preparado. Estagiário, deixa preparado lá pra lançar o jogo. Ele foi lá, apertou o botão de lançar. A galera falou, aí, ó, lançamos pra vocês aí. Vocês aproveitar antes aí, despedir o estagiário e tal. Já vi acontecer muito essas coisas, cara. E você, ô Guerra? Eu acho que você não está jogando Gran Turismo, correto? Não tá jogando Fórmula 1. Pois é, cara, e parece até pegadinha isso, mano. Parece até zoada, mas é real, eu não tô jogando Gran Turismo, nem tô jogando Fórmula 1, não. Tô louco. Entendi. Mudou a vida mesmo. Até porque 2014, não, é porque na verdade assim, em 2014 eu já joguei Gran Turismo pra caralho, meu filho. que na verdade, na real, assim, eu não tenho tido tempo de jogar nada. Então poucos minutos que eu tenho, eu tô jogando alguma coisinha no Vita e tal, tipo. É pra lembrar que tem o Vita, né? Pra dar valor mas no tem o jogo, dinheiro que tem gastei. Jogo no Vita? Não tô sabendo. Qual lançou? Cara, eu tô jogando assim. Eu tô jogando o Wipeout, Persona, que é os mesmos bagulho que eu jogo desde que eu comprei o bagulho. Persona 4 e Wipeout, acabou a biblioteca. É, não, eu vi o Sonic, Sonic and Sega All-Stars Racing Transformed. Ah, tá. É bom, não é bom de falar, não, bem bosta, mas o jogo é da hora. É, eu joguei bastante, umas 10, 12 horas dele no PC, o multiplayer é bacaninha, assim. Logo vai lançar o Mario Kart 8 aí, que vai esfregar o chão com as caras das inimigas aí. Não, então, mas velho, o 7 já faz isso. Mas, não, você tá sendo isso. O 7 é bem ruimzinho, viu, cara? O 7 eu acho que o 7 caiu também. Não. Eu gosto muito do Sonic, e eu acho que há seres humanos que concordam comigo nesse ponto, o Sonic All-Stars Racing aí, porque o Transformed ele é muito, muito pouco joguinho de kart, tá ligado? Ele é muito mais parecido com o joguinho de corrida arcade, assim, clássico. Ele é menos baseado em sorte que nem o Mario Kart. É, pois ele... eu acho isso bacana, assim, ao mesmo tempo que torna o jogo mais difícil um pouquinho. Sim. É mais legal. Mas você é profissional dos jogos de corrida, isso não importa, né? Ah, importa, cara. Importa porque o Mario Kart, se eu tô jogando bem, o jogo me pune por causa disso, mano. Não, tô falando, não importa ser difícil. Ah, importa também, ué. Você deixava tudo. Deixava tudo. O bagulho é difícil mesmo. Vamos fazer. Eu lembro se saiu aquele DLC com o Ryu, Hayabusa. É o Ryu o nome do cara de Shenmue? É Ryu. É, mas Hayabusa é o DLC ou já veio no jogo? No primeiro ele já vinha. Cara, isso é uma boa pergunta. Não, no primeiro tinha ele, mas no Transformed não. Aí eu lançar ele no Transformed. Tem tanta gente. A SEGA pegou todo aquele jogo bizarro de estratégia de PC que eles têm e botaram ele no jogo. Ele veio num DLC bônus, assim, tá ligado? Um bagulho bônus, assim. Como o meu da PSN Plus veio com DLC bônus. Quando o Games Foda atingir um patamar, assim, que a gente vai ganhando muito dinheiro, eu vou fechar uma pista de corrida aqui em São Paulo. Aí o que vai acontecer? O Guerra, ele vai correr num carro que vai ter um DVD e ele vai jogar Gran Turismo ao mesmo tempo que ele corre dentro do carro. Nossa! Vai ser o desafio... Puta, isso deve ser louco, cara. Acho que ninguém nunca fez uma porra dessa. Desafio morte certa. Pô, deve ser da hora isso. E não pode ser baixar dos 80, não pode ser menos que 80. É o desafio Sandra Bullock. Não pode... diminuir menos que 80 por hora, senão acabou o desafio pra você. Acho que vai ser legal, Guerra. Só falta aí uns 5 mil reais aí, livre aí, pra gente fazer esse desafio. Só 5? Pô. Só 5, realmente. Será que não é 5 pau uma pistinha? Não, acho que tem aquelas pistinhas da Fiat e tal, que os caras fazem test drive, que eu acho que os caras, 5, acho que os caras liberam uma horinha aí pra nós fazer isso aí, não libera, não? Ah, isso sim. Você não quer que eu alugue a semana inteira o bagulho? Eu queria comprar. Fazer uma rave pista, lá? Assim. Não, tá louco? Comprar uma pista pra quê? Colocar no quintal. Bom, então vamos chamar o Silvio lá? Não, não vamos chamar o Silvio, vamos chamar o Gugu Liberato hoje, porque é só novidades. Só uma correção, é Rio, não é Rio. Ah, é Rio. O Mindkiller corrigiu aqui no Twitter. Que ele é a única pessoa que liga pra Shenmue que tá ouvindo a gente. Boa. A única pessoa que ele conhece muito é... Opa. Então, então vamos fazer aqui o bagulho aqui, chamar o Augusto Liberato aí. Então quem faz é o Tuba, porque... Não, você vai fazer. Eu nem lembro como é que o Google fala. Isso aí não, cara, nem sei, também não lembro, o cara tá sem... O cara faliu, já tem 70 anos. O que você sabe? Velho, Celso Portioli, nunca nem existiu. O que Celso Portioli, cara? Celso Portioli nem fala de nenhum jeito que isso. Você fazer o Silvio Santos, cara. Não. Eu tenta fazer o Gil Gomes, mas eu acho que ninguém conhece. Não, mas o Gil Gomes acho que também já tá caído. Não, o Gil Gomes é bom, o Gil Gomes é bom. Você vai fazer o Gil Gomes aí. Campeão da casa própria por absolutely no reason. Agora, vamos falar os temas semanais. Os temas número 1 é o Marco Civil. O tema número 2 é amendoim. O tema número 3 são remake. E o tema número 4 é o Sonic Sega All-Star Racing. E o tema número 5 é o José Wilker, que morreu. Agora. Que horrível. Muito bom. Nossa. Esse programa... Se não falasse que ele morreu, acho que a gente nem tinha reparado. Esse programa é cada vez melhor. Mas morreu, cara. Né? Não falei merda aqui, não. Né? Oh, aumentou aqui pra 60 pessoas o stream. Só nesse... The Vilker morreu, faleceu. Não usa mais ninguém. Não era o Gil Gomes que falava, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Eu conheci, não era? Ele ficava. É, ele falava várias umas vezes. Era tenso. Aqui agora é muito bom, cara. Foi um marco da televisão aí. Ele foi o precursor de tudo isso aí, né? O que que saiu aí na bolinha da telecena que. Saiu o tema. Que não tem. Não tem auditoria aquela porra lá. É uma. É tipo um negócio de bingo enorme na telecena, aí os caras giram, sai uma bola gigante que a mina puxa de dentro da gaiola. Nossa, pior, né? Quem garante que não é tudo igual? Cara, não tem auditoria aquela porra lá. Auditoria é tipo assim, o cara vai lá, pega a bola, olha na mão assim, ó, tem uns caras de terno de auditoria agora lá. Ele olha na mão e fala assim, não, é realmente é o número 50, tá aqui, número 50, marca lá o número 50. Não tá de ponta cabeça. Tá, o tema é remakes. Não. Aqui a bolinha 3 que saiu. Pô, eu achei que era Sonic, já até tinha começado a dar os meus argumentos. Não. O fiscal pode olhar aqui a bolinha aqui é a 3. Ele olhou, fez que sim com a cabeça. Ele fez que sim com a cabeça e deu um joia que pode prosseguir aí. É, e aí fica remakes. Alguém explica. Assim, ó, antes de falar sobre remakes. Antes de falar sobre remakes. Quem concorda que as dançarinas do Silvio Santos estão ficando mais gostosas que as do Faustão? Sério. Tá, eu não assisto cara, não vejo. Procura, eu não vejo nenhum procura dos dois no YouTube. Mais de 10 anos. Procura no YouTube e você vai ver, cara. Compara pra você ver. Antigamente era o contrário. Hoje em dia tá ficando mais interessante. Aliás, tem umas do Faustão indo pro Silvio Santos. É da hora isso, cara. É tipo... Um submundo de dançarinas ali. E eu acho que as minas do Silvio Santos, elas dançam muito mais legal, que elas dançam de verdade. Sim, a do Faustão só fica aqueles, se mexendo ali. É, aqueles bagulho de jazz é muito ridículo, cara. Se você botar sua filha pra fazer jazz, você deveria morrer no inferno, velho. Porque, tipo, a mina, tá ligado? A mina fica mexendo o braço, assim, fazendo tchau com a mão e olhando a unha e sei lá que porra que elas fazem no palco. É ridículo o jazz. E nem tem jazz, né? Não é jazz a música, é... Sei lá, cara. É foda, mas tudo é complicado, bem. Complicado. Tem umas remake aí. Isso foi pra puxar o remake do Channel 5, né? Planejado. Não, o Mindkiller falou que o Tuba pareceu o Silvio Santos imitando o Gil Gomes. Nossa, caralho. Essa foi longe, hein, velho. Mandou. Enfim, puxa aí o remake. Então, remakes. De onde começaram, aonde estão e para onde vão. Quando que começaram essa putinha? Saiba hoje, no Games Foda Live. Cara, eu acho que se você pegar o Metal Gear 1 de MSX, já teve um remake pro Metal Gear 1 de NES, né? Já era um jogo completamente diferente. É que aí... Ali foi um downgrade, na real, né? Não, era um jogo completamente diferente, não era só pior, era porte vagabundado. Tem que distinguir remake de porte. Sim, então, ele era realmente um remake. Então, sinceramente, assim, eu não lembro exatamente a época, tá? Mas eu acho que o primeiro que eu joguei foi o do Metal Gear. Do GameCube. Metal Gear Solid, no caso. É, do Metal Gear Solid pra GameCube. Não, mas tem coisa mais velha. Mas eu não sei se os do GBA já tava rolando. Lógico que tem coisa mais velha, mas teve uma fase aí que começou a entrar na moda, né? Que, tipo, a galera até esperava, falava assim, nossa, quando será que vai sair o remake do tal jogo pro GBA, tá ligado? Não, mas eu acho que... Antigo que eu lembro é o do Mario, no Mario All-Stars. É um remake que realmente... Ó, a gente tá fazendo um remake aqui, é o mesmo jogo só que melhorado, compra aí. Sim, verdade. É verdade. Isso tem também. É, teve também o Mega Man Wheel Wars de Mega Drive, que era um remake dos 3 ou 4 que era bonzaço também, né? Sim. É que na época não era uma coisa assim que nem é hoje em dia, que você pega e refaz o jogo com o gráfico mais bonito e coloca umas dungeons a mais, assim. Era uma parada mais cinza, você meio que refazia o jogo, mas não refazia, sabe? Você refazia algumas coisas, juntava outras, mas não era o conceito de remake que é hoje, era só a oportunidade do cara jogar um jogo parecido em outra máquina. É que não tinha tempo ainda de você ter alguma nostalgia e querer rejogar o jogo velho. Até ali 2000, mais ou menos. É, o que eu lembro que era muito zoado do Wii Wars, em específico, é que, tipo, os caras refizeram todos os sprites e tal, todos os inimigos, era bonito pra caralho. Mas é, tipo, quando você ia enfrentar o Proto Man no meio da fase, tá ligado? Era aquele spritezinho de NES. Assim, tipo, o Mega Man grandão e o Proto Man, tipo, metade da altura dele, assim, tipo, velho. O KD Rocha perguntou se é remake ou port. Eu acho que a gente vai poder abordar port também, porque tem uns ports que fica tão porco que é quase um remake ou um demake, né? Que... Tipo... Hoje em dia é muito confuso isso, mas acho que o que a gente pode chamar de remake é quando a galera realmente vende o jogo como, ó, isso aqui é um remake, é aquele jogo só que melhorado. É, mas não assim... é igual Mortal Kombat no Mega e no Super Nintendo, que é o mesmo jogo, só que você pode jogar em casa, não precisa ir no arcade. O bagulho, ele atinge tanta... Tá atingindo, assim, tipo, ele começou e vai indo, mas hoje o negócio tá tão ridículo aí, eu acho que vai piorar ainda mais agora com esse começo de geração aí, que tipo, cara, a coisa mais ridícula que eu vi, assim, esse ano, na última década, como diria o Guerra aí, pra vocês já irem pegando o meme do Guerra da década... Na última tem esse meme seu, da última década. Que meme, cara? A pior decisão da Você não sabia? Ah, a pior decisão da última década. Ah, não. Essa foi uma decisão bosta pra caralho. Nem lembro o que era, mas era... Era da mega evolução do Pokémon, mas não é o caso. Puta que pariu, cara. Dessa merda. Que bagulho ruim, cara. Tudo bem, mas beleza. Caralho. Mas a minha pior da última década, pior decisão da última década, foi, cara, remake do Last of Us, Play 4, tá ligado? Tipo, aí eles colocam no, na PSN, eles colocam assim, ó, na PSN do Play 4, tá assim, é Remastered. Remastered, é que nem caralho, o Tomb velho. Raider, né? Nossa. Não, tipo, o Tomb Raider, eu não boto tanta fé assim, que eu acho que deu um trabalhinho, mas o Last of Us eu tenho certeza que eles fizeram na plataforma já, velho, tá ligado? E deram um downgrade pro PS3. É tipo, você tá jogando... Na verdade, você jogou no PS3 o downgrade. Agora você vai jogar a versão que eles fizeram mesmo. É bem capaz. Eu acho. Nossa, velho. Com certeza não deu muito trabalho. Que... Não, eu tenho a impressão que passar do PS3 pro PS4 é bem fácil. Pelo tanto de coisa que tá saindo. Porque o Last of Us é só a frame rate e a resolução, não é? Eles devem melhorar um pouquinho a textura, que sim. Assim. Mas... Deve melhorar um pouquinho. Porque, tipo, mas, assim, o... Que nem, eu joguei o Infamous agora, né? O Infamous, que não é uma super produção assim, que a Sucker Punch é bem ruizinha pra fazer gráfico, ele já tem o gráfico que é igual do Last of Us do Play 3 pra melhor, tá ligado? Tipo, de iluminação, de textura e tudo, você vê que você joga, você tá mais bonito que o Last of Us. Então o Last of Us tem que ser top, né, velho? E você tem que ver também que o Last of Us, ele era bem bonito, tipo, no PS3 ele já era muito bonito, mas ele tava renderizando, tipo, cenários pequenos por vez, e o Infamous tá fazendo a cidade toda, né? Correto. Que nem você pegar e comparar, sei lá, Metal Gear Solid 3 com GTA San Andreas, sabe? GTA San Andreas era muito feio, mas ele tava fazendo muito mais coisa ao mesmo tempo. Então, mas pra mim, eu acho assim, remake... Por que eu citei também o Metal Gear? Eu nem gosto tanto de Metal Gear hoje em dia. Toma no podcast, cara. Mas mas o Metal Gear, cara, pra mim foi o primeiro remake assim, que eu senti. Porque eu tinha aquela lembrança... Eu joguei uma vez só o do Play 1. É. Aí eu tinha aquela lembrança de ter jogado o Play 1. Passou uns anos, veio do GameCube e eu joguei. Aí, porra, velho, é como se os caras tivessem pegado as minhas lembranças e dado um enhancement nas minhas lembranças, assim, tá ligado? Tivesse melhorado aquilo que eu lembrava do jogo. E isso eu acho que eu nunca... Não me lembro de ter jogado outro remake, assim, que fez a mesma coisa, tá ligado? Que deu um boost tão grande, assim. Ah, o remake do porta. Aí eu não sei se é um remake ou se é um porta. Acho que é um remake do Ocarina of Time pro 3DS. Sim, também. Tipo, não é, ele é remake. Port, né, mas é. Não, ele é um remake. Ele muda tudo, tipo, toda a questão estética dele é diferente. Assim não, como... Eles não refizeram o jogo, né? Não, eles refizeram todos os assets. Todos os assets deram... refizeram? Sim. Pelo menos deram um upgrade legal. Não, eu joguei, tipo, mas pra mim não tava... Pra mim tava bem parecido com a versão do GameCube, assim. Não, eles mudaram tudo, tipo... Ele ficou com um ar mais cartunesco, assim, mais não, redondinho. A do GameCube é... Eles só pegaram o do Nintendo 64 e fizeram rodar no GameCube. Ah, e é? No 3DS eles refizeram tudo, tanto que assim, aquelas partes que o cenário é pré-renderizado, tipo a cidade, dentro das casas e tal, eles fizeram tudo, agora é 3D mesmo. É, a única coisa que eu não... Tipo assim, é, eles deram uma... Ficou mais bonito, isso eu concordo. Eu só achei que, tipo, tinha dado só um tapinha, não sabia que tinha refeito tudo 100%. Eles, eu acho que refizeram, mas não foi não, aquele... Eles refizeram, não, tipo, transformaram. Eles refizeram, mas não pra ficar diferente, só pra ficar mais bonito mesmo. É, mas e ainda assim não fez isso, entendeu? Por exemplo, assim, o Guerra que me corrija aí se eu estiver errado, mas o Twin Snakes tem CG que não tem no normal, né? Tem cena que não tem também, né? Não, ele tem as mesmas cenas, só que elas são totalmente, foram totalmente refeitas. Mas não era pra eu corrigir, ô caralho? Tá me atropelando assim, pô. É, na real, assim, essa é uma opinião, eu não sei se é uma opinião controversa, se é uma opinião popular, mas eu acho o Twin Snakes meio cagado, assim. Eu também. Cagado? Essa questão de CG, não, presta atenção. A questão da CG. Não, porque, velho, tem o Snake dando umas piruetas, sabe qual é? Pra desviar de uns tiros de canhão, tipo, mano. Não, eles exageraram muito mais nas cenas. Ah, mas eu achei muito e, tipo, da sei hora. Lá, isso eu não nem reclamo tanto, assim. Elas ficaram um pouco mais enroladas que já eram, mas eu nem reclamo tanto. Eu não gostei só de dar pra você atirar em primeira pessoa, que nem no 2, cara. Porque e sem mudar o level design pra comportar isso, porque no 1 ele era feito justamente pra você jogar ele de cima. E se você fosse ver alguma coisa, você não podia tomar nenhuma ação, você só podia ver ela em outro plano. Já o Twin Snakes, como ele possibilitou a mira em primeira pessoa, a maioria da sala se tornou bem banal, assim, você só fica em um canto, botar todo mundo pra dormir e passa. Sendo que no primeiro era uma parada mais Pac-Man, assim. Não, eu concordo com ele nesse ponto. Eu acho que o jogo, ele era bem apropriado pra jogabilidade. O que você ia falar? Mas eu não tiro. Como é que foi feito isso aí, vocês sabem? Não foi a Silicon Knights que fez, né? Sim, foi. Não, eles... foi. A Konami fez alguma coisa ou só entregou pra eles, ó, tá aqui Engine do 2, põe isso nisso aqui e entrega pra Nintendo, foi? Eu acho que foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Eu acho que no máximo tiveram uma supervisionada, assim. Não quiseram ir, assim. Supervisionada, mostrar, ó, a Kojima, olha aqui como é que olhou, assim, ah, tá bom. Igual aquele trailer do Mighty No. 9 lá que aparece o Inafauna jogando. Aí esse é o trabalho dele, ele não tá nem fazendo design da porra. Ele joga e fala, puta, tá da hora aí. Tô satisfeito. Prossigo aí com o bom trabalho, galera. Ganhar minha grana aqui, esse filho da puta. Uma vez por mês ele vai lá, alguém filma ele jogando lá, ele joga, faz um joinha pra câmera. Tá foda, continua. Vai embora, vai pra casa. aproveitando só o gancho do Metal Gear. Não, desculpa, mas será que não é isso que o Miyamoto faz também, cara? Deve ser, cara. Deve ser. Hoje em dia. Eu cheguei aqui, porra, vocês estão fazendo aí, ô caralho. Aí os caras falam, a gente tá fazendo isso aqui. Isso aqui tá bom, continua. Isso aqui tá demitido, Harakiri. Não, é, dizem que ele é meio agressivo. Né? Tipo, quando tava saindo o Skyward, assim, falava que ele chegava na sala e falava, se esse aqui não for o melhor Zelda de todos, a gente nunca mais vai fazer um Zelda, e saía da sala. Oh, e todo mundo ficava com medo. Eu já escutei essa história também, deve ser muita pressão, né? Horrível. Nossa. Só que daí, tipo, a galera lembra, ah não, esse cara é aquele cara que fuma maconha lá no jardim da casa dele e fica vendo bichinho na grama. Certeza que qualquer bosta que a gente fizer aqui, ele vai falar, nossa, a Very Luigi Game. Manda ver aí. Falando em Zelda, teve também o do Link's Awakening, né? É, do Game Boy Color pro... Não, do Game Boy pro Game Boy Color. Esse aí eu acho que é mais antigo ainda. Pelo amor de Deus, ali os caras só coloriram o bagulho, né? Coloriram e fizeram uma dungeon sobre cores, né? Ah, uma dungeon. Não, mas foi um remakezinho aí, velho. Deu um trabalhinho, vai. Deu uma cena. Eu acho que deu mais trabalho aí do que muitos remakes aí que a galera faz aí. Naquela época, eu acho que realmente não tinha como não dar trabalho, né? Não sei, cara, porque, sei lá... Não, porque é Game Boy pra Game Boy... É, cara, é só você pegar, tipo, o arquivo, literalmente, e adicionar umas cores no negócio, sei lá. Deve apertar Ctrl U na pasta do arquivo. Assim, eu acho, ver. Cara, eu acho que isso é... Não, deve ser um bagulho fácil. O pior que nisso aí é verdade, porque eu tive Game Boy Color e tinha uns jogos de Game Boy que você colocava que ficava colorido, tinha uma paleta de cores... Dá até pra você escolher qual paleta de cores você usava. É, quando ele fazia o plim, aí você botava tipo pra cima A, cima B, e mudava a cor, né? Eu tinha esquecido disso. Era da hora. Bom, deve ter sido bem fácil, mas eles botaram a dungeon lá pra justificar. Tipo, aí eles fizeram a dungeon assim, que usava as cores que eles tinham colocado no jogo, pra mostrar que não era só um filtro por cima, assim. Todas as 8. Ah, a dungeon deve ter dado trabalho de fazer, mas... A galera aí também, a gente, tá vendo? A gente começou hoje tudo cagado, a gente esqueceu de falar. Vocês podem comentar aí através do @gamesfoda, do #gamesfodalive, mandar e-mail pro live@gamesfoda. Então vocês podem falar aí também pelo Twitch, do canal do Twitch aqui, ou por onde vocês quiserem aí, transmissão de pensamento, e mandar aí qual remake você gosta mais, qual remake você gosta menos. Inclusive o Caio acabou de falar aí que ele prefere o Link's Awakening original porque o DX parece um filme preto e branco que ganha uma versão remasterizada, que fica, abre aspas, melhor, fecha aspas, mais estranho. Technicolor, bagulho, né? Sim. Aqui frescura do caralho, hein? Não, estou aqui para julgar. Tem umas paradas em Technicolor, tipo Mágico de Oz. Não, Mágico de Oz, cara. Que eu acho que é tipo, chega a ser tão assim... É artístico, que o bagulho é outro nível, tá ligado? Eu acho que nem se tivesse gravado colorido ficaria tão da hora assim. Não, então, aí é justamente quando eles não estão se preocupando em fazer uma parada realista, digamos assim, e aí eles usam a cor pra botar mais uma camada de arte, então eles têm uma liberdade maior. É diferente de quando você só coloca a cor por colocar. O Boizito 20 falou que Resident Evil Remake ficou da hora. Esse também eu gostei do. Ficou. Eu gostei bastante também. Aliás, eu joguei quase nada do Resident Evil original, assim. Mas do GameCube eu gosto bastante. Bem bom. Na verdade, aí, lembrando aí, então, o GameCube aí tá liderando nas pesquisas aí como videogame com melhores remakes aí, né? O plano original da Capcom era lançar de postiça? Eu acho. Remake dos 3, só que aí... Remake do 1, 2 e 3. Sim, era. É. A galera enche o saco do Kamiya no Twitter até hoje pra ele fazer um remake do 2, como se ele ainda trabalhasse na Capcom, como se ele soubesse pronunciar Biohazard. Assim. Assim, cara, eu acho assim... Não, ó, mas... Não fica melhor que o 2. E devia realmente ter... O 2. Tá aí o remake cara, do 1, acho que vendeu pouco. Cara, eu acho que o Code Verônica, tá ligado? E o Code Verônica tem um remake até. Pera aí, você acha que o Code Verônica é melhor que o 2? Eu acho. Ah, vai dormir, velho. Vai dormir. Vai. É a mesma fórmula, só que num jogo melhor. Não, que melhor aqui, velho. Que melhor aqui. Mano. Então, mas a Capcom acho que ia fazer os 3, só que como o 1 vendeu muito mal, era um GameCube, né? Aí eles largaram mão e só relançaram o 2 e o 3. Eu lembro de na época ter lido coisa do 2, assim. E sim. Mas eles fizeram 4 que era, apesar de controlar de maneira... similar, assim, eles conseguiam disfarçar mais, e aí parecia uma experiência mais fresh. Mas o 4 assim. Não veio antes do remake? Agora não. Não, o remake o veio 4 antes. Ah, não, veio 2005, 0, mas depois o remake do 0. Sim, sim, não, veio o remake, o caralho. 0 e o 4. Ah, foi isso. O Saturander aqui perguntou se o Shinobi do PS2 conta como remake. Não devia contar nem com o jogo, né? Qual que é o Shinobi do PS2? Não devia existir. É bem ruim. Ah, aquele 3D, tá. É. Eu tô, tô confundindo com o do Saturn, que é com atores. Eu já vi. Não, bom também. Excelente. Esse é o Mihachei de rir jogando esse. Esse é o Masterpiece. Lembraram aqui aquele esquema. Só lembrar aqui, só pra botar a galera mais em evidência aqui, o Caio também lembrou do Skies of Arcadia, que não sei se foi só port, não. Acho que teve umas coisas, tinha acho que até uma dungeon nova, mas infelizmente, mesmo eu sendo fã de JRPG aí, JRPG, eu não joguei Skies of Arcadia, sinto dizer isso. Eu também não joguei, mas eu tenho curiosidade de jogar. É, dizem que é top na balada. Sim. Falam que ele é o JRPG que bota todos os clichês no lugar certo. Assim. É o JRPG que bota o J nos JRPGs. Nossa senhora! Bota o pingo no J. Lá no cu. Tô no J. Não, o pior do GameCube ganhou. O GameCube e o Xbox ganharam os remakes de Dreamcast, né? Além do Skies of Arcadia. Teve o Shenmue pra Xbox. A gente tava falando do Ryo mais cedo também. E eu não sei se também mudaram alguma coisa, se só portaram o primeiro e o segundo. E teve mais coisa, o RES, o PS2 ganhou uma versão do RES. Knights pra PS2, o KD Roger lembrou aqui. É, bom. Aliás, Knights, KD Knights, né? Knights era, tinha as ideias interessantes aí que não evoluíram. Não, então, eles tinham ideias interessantes que ficaram só na ideia mesmo, assim. Então, a execução eu já acho ele meio zoado no original mesmo, eu não gosto muito da execução dele. E se eles tentassem explorar mais aquele universo, assim, numa parada melhor, eu acho que eu gostaria. Porque eu gosto do mundo, eu gosto do contexto dele, mas eu acho o jogo mesmo, eu acho ele bem ruim. Então, alguém tipo o do Wii que saiu? Não é port, nem remake, mas foda-se, é a Knights. Eu não joguei. É, não. Dizem que é bem ruim, né? eu não joguei. Eu prefiro manter na minha memória aquele saudosismo lá, achando que é muito top, porque foi um dos únicos que eu joguei no Saturno. Não, o KD Roger perguntou se o Rez não era de PS2 originalmente. Ele era? O Rez não é do vibrador? É. É do vibrador, né? Acho que é PS2. Tem um post no site, dá uma lida lá rapidinho. O Flacker lembrou dos remakes do Final Fantasy 3, Final Fantasy 4. Final Fantasy 4, que é o melhor dos Final Fantasies. Você não concorda, você é leigo. Só o que eu posso dizer. Mas, tá pô, o remake do Final Fantasy 4. Como não tá nem no top 5? Você é louco? Essa discussão fica pro Pro especial de Zelda. É. Mas o remake do 4 é muito legal, cara. E aí, o que a Square Enix fez? Existe assim. O 4, acho que. Eu não sei se é conhecimento geral isso. O 4 tem uma continuação, que originalmente era pra celular. After Years. E aí essa continuação saiu no Complete pro PSP. E aí depois a Square Enix teve a brilhante ideia de refazer com os gráficos do remake do 4 de DS, sabe qual é? É igual o Final Fantasy VII Adventure of Children, não? Como que é o nome do outro lá? Adventure Children é o filme. Do PSP? Do PSP tem todas as missões e integra a história do jogo de celular também, né? Que era um jogo de celular Crisis. O que a Square Enix fez? Porra, vamos lançar isso aqui que ninguém nunca jogou essa bosta. Um gráfico fodão, vamos. Pra quê? Pá, iOS. Eu não sabia que ela tinha... Saiu pra iOS? Não sabia. Saiu pra iOS e custa 15 doleta, fiel. Ah, mas isso é o preço fodão da... Eu sei não, que tipo, a... 15 doleta essa continuação de celular saiu pra Wii. Eu não sei pra que mais, né? Pra PSP mais alguma coisa. PSP, Não, mas no PSP saiu, tipo, no Complete Final Fantasy IV, sim. E saiu ela e mais um prólogo do 4 que é... Não, um prólogo do 4 que é prólogo do After Years. Saiu um... Prelude, assim. É um in-between, assim. O 4 mesmo do PSP é com gráfico do Super Nintendo, né? melhoradinho, assim. Um pouquinho. Ah, ele é que nem o, aquele remake do Doom 1 e do 2. Que é. Ah, tá. É meio uma... com uns filtros de emulador, assim. Nossa, o Final Fantasy 1 e 2, ele tem remake pra cacete, né? Tem, sim, é que nem tem. Mario Bros 1, cara. É engraçado, né? Porque Final Fantasy 1 e 2 não tem porra nenhuma. Ah, me desculpa, quem gosta, não, não, gosta, acho legal. Não, não, Final Fantasy 1 aí é da hora, velho. Tem... Não, é da hora. O 2 é uma bosta, o 1 é legal. É não, é da hora, bom. Mas, velho, vamos combinar que não tem material pra fazer isso tudo de remake, né? Ah, não. Não, não, eu acho que é mais por saudosismo mesmo. Mas é que assim, não tem como se jogar o do NES. Se não. Você pegar o do NES em emulador aí e conseguir fechar sem dormir, eu dou o que você quiser. Eu tentei, eu tentei, então, eu juro pra você que eu tentei, mas não. Essa não, é a função social do remake. É. Quer fazer você conseguir jogar um jogo velho que, tipo, você não tinha idade pra apreciar na época e hoje não, tá muito tenso. Eu acho que o Ocarina of Time é um caso muito disso, que era, tipo, o melhor jogo de todos os tempos na época que saiu. Até hoje as pessoas consideram amplamente o melhor jogo de todos os tempos, mas pega o 64 e vai jogar aí, fião. Dá pra um moleque novo jogar. A gente consegue, é. Se dá pra um moleque consegue. De 10 anos, ele... Porra, que merda é essa? Não joga. Mas o do 3DS, eu acho que ele joga. Mas eu acho que é exatamente por isso que o FF1 tem muitos remakes. É, porque mas... ele é o que é mais defasado em gráfico, não só em gráfico, mas em movimentação, animação. É a HUD dele é horrível, péssima. Então, tipo, o galera tenta sempre implementar pra achar uma versão aí que seja mais óptima aí pra galera de hoje em dia, né? É, os caras fizeram Final Fantasy 1 num cybercafé, né, velho? Não adianta porra nenhuma, falou, véi, acabou o orçamento, vamos lançar um bagulho aí. O cara, o Satura falou do Final Fantasy X, que também saiu a versão HD agora pra Vita PS3, né? O 10. Sim. É, parece que tá bom, hein? É, eu tô jogando ele, tipo, tava antes de sair daqui. Vem os dois, vem o X1 e o X2 ou é separado? Como que é aí? No de PS, tipo, no de Vita vem o... Né, acho que no, tanto... Nos no dois, vem o 10 e o 10-2. É porque no Vita, no caso, vem o... No, se você comprar a versão física, vem o no disquinho, no cartuchinho lá vem o X. E aí eles dão um código de download pro X2. É porque assim, o 10, sinceramente, você abstraindo a história assim, sem caracterização de personagem, essas merda, fora o 7 e o 6 é o que tem a melhor história, velho. Tipo, bacana, eu acho. Não, eu não gostava muito do 10 quando eu joguei a primeira vez no PS2, assim. Mas agora no remake eu tô conseguindo ver mais valor nele do que eu vi. Até porque era mais bom na época. O único problema do 10 é o 10-2, porque o 10-2 pegou todas as coisas da hora que tinha na narrativa do 10 e todos os momentos chaves importantes que eu não vou spoiler aqui. E, tipo, triturou no liquidificador e enfiou no cu, né? É, mas o 10-2, ele tem umas ideias boas de gameplay, né? Tipo, o sistema de batalha. Não sei, não joguei, é o que me falou. É horrível, horrível. Sério mesmo? É péssimo. Eu não, ouvi falar bem, cara. Para. Quem que... Eu ouvi falar bem do sistema de batalha. Não, o sistema de batalha é da hora, consenso pô. Geral, é a única coisa assim, que salva. Fala que tem umas coisas meio inúteis, tipo, botão de pulo, sabe? Não, é tipo assim, é a única coisa que salva no jogo lixo. Aí, tipo, você tipo fica... Tenta ver o lado bom da coisa. Você tenta ver o copo cheio e você fala, nossa, que sistema de batalha da hora, mas não. Mas você tem que sempre ver o lado bom das coisas, cara. Ah, por exemplo, assim, ó. Aí o 13-2, sim. O 13-2, ele tem um sistema de batalha bonzinho. Melhor que o 1. Aí eu concordo, mas tipo... O 10-2 não, cara. O 10-2 ele tem. A ideia é interessante, mas a execução é uma bosta. Na minha opinião, né? Ah, ele é meio que o beta do sistema de batalha do 13, né? É, sim, sim. É nesse esquema de rapidez e tal, de mudar a instância, tem bastante disso. Sim. Só que ao invés dos paradigmas eram as roupinhas. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do remake do Final Fantasy XII, que um dia eu tenho fé que vai sair. Nossa, se sair eu vou ficar tão feliz, cara. Velho, eu acho que eu choro, sei lá. O que eu tô meio puto é que o pessoal ia fazer remake de jogo de PlayStation, seguindo essa lógica da função social. O jogo de PlayStation hoje é muito feio de jogar. Sim, eu diria que foi o console que os jogos envelheceram de modo pior, assim. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que jogo de PlayStation muita gente jogou. E muita gente tem uma memória do jogo. Por exemplo, nunca vai existir um remake de Final Fantasy VII. Isso eu garanto, cara. Nunca. Não, o problema é que é muito difícil de fazer, porque você tem que refazer o jogo inteiro. Sim. Não, mas o PS2, véio, o gráfico ainda é bonitinho, dá pra você. Play 2, você só substitui a textura ali, velho. Isso, é, melhora a resolução, e, tá e vambora. É, porque ó, ó a quantidade de God of War que tem Play 3. Inclusive cagaram o Silent Hill assim. É, pois é. Silent Hill, tiraram até a névoa o 3, do remake. Até o 3 era fantástico, né, cara? Ah, o 4 é bom também. Qual o seu problema com o número 4? Qual que é o meu problema com o número 4? O 4 foi a queda do Silent Hill, foi tipo, todo de errado que começou com o Silent Hill. Porra, o 4 ainda é legal. Cheio de nervoso, cara. Ah, peida, velho. Sério, velho. Você não conseguiu. Ó, o mais da hora do Silent Hill era que quando mudava pra alternativo, o bicho pegava. No 4 não tem isso, cara. No 4 é tipo, as tensões em outros pontos. Não tem mais essa tensão de hora que muda. Realmente fica sombrio o negócio. Porque eles pegavam uma percepção de sombriedade, assim, tipo, de sangue na parede e de coisa psicológica que era muito mais forte do que susto ou de que monstro. Não, tá, então, é que o Silent Hill 4 não era pra ser Silent Hill, né? É, tem isso. Ele foi concebido como outro jogo e tal, e aí eles Bostaram é uma boa palavra nesse contexto, mas eles botaram. Botaram umas referências ao 2 ali e tal, pra justificar o nome, mas ele era pra ser outra pegada, ele foi outra pegada. Ah, eu acho justo. Eu acho que faz bem pra série, sabe? Quer dizer, se eles tivessem voltado depois pro que era o Silent Hill no começo, feito melhor, né? Bom, vamos voltar então, aqui. Então, só no assunto... Vai. É. O meu Silent Hill favorito é o 1, por exemplo. Eu lembro que eu gostei pra caralho quando eu joguei, só que eu não consigo recomendar ele pra ninguém, porque ele é muito feio. Muito feio, né? É. Quando eu joguei, na época, eu achei que tava com defeito, porque todo mundo tem a mesma textura. Todos os monstros olhavam, não, deve estar com problema isso aqui, não é possível que todo mundo tenha essa textura rosa. Para de ser pirata, né? Mas outra coisa também é que o Silent Hill 2 também ele é feio, tá feio pra caralho assim. Não, o 2 ainda é bem mais bonito que o 1. É, mas o 2 e 3 são bonitos. Eu joguei não faz muito tempo, viu, Tuba? E tá bem dificinho de jogar já, cara. Tipo, de aturar assim, sabe? E você jogou acho... remake HD? Não, joguei o no emulador. Ah. Eu nem sabia que. Tem remake HD? Não sabia. Tem, saiu o remake HD no 2 e 3. Tipo, eles cagaram no remake. Porque na versão de PS2 eles usavam a neblina pra renderizar menos coisa ao mesmo tempo. E aí no remake HD eles diminuíram a neblina pra... É, porque alguém pensou, não, vamos mostrar como tá bonito o jogo, vamos tirar isso. E aí mostrava, tipo, naquela cena inicial que tem o James olhando pro mar, assim, lendo a carta da mulher dele. Você vê o fim do mar, assim, o fim do modelo do mar, um riscão na tela. Porque a neblina não cobre mais, tá ligado? Anyway, quem consegue aturar ou esse remake podre que o Nelson comentou aí, o YouTube comentário, ou um emulador, jogue, porque é masterpiece do Survival Horror e é... acho que é o melhor de todos os tempos aí. Eu não consigo jogar porque eu acho não tem na PSN o do 2? Eu não sei, deve mas... ter. Ah, tá. Deve ter. Eu acho que é o melhor, cara. Não fica melhor não, que essa porra aí. É o meu favorito aí. Também. Eu acho Silent Hill 2 fantástico. É um jogo pra ser estudado até. E eu joguei ele no PC, que era um port horrível. E tipo, você tinha que desabilitar todos os seus núcleos do seu processador, porque o jogo foi programado pra rodar em um só. Aí você tinha que desabilitar todos os outros, se você tivesse mais de um pra poder jogar o jogo. O Beyond Good and Evil, antes de ter o remake, também tinha esse problema aí. Que, aliás, é um jogo que tem remake aí, mais um. Só um detalhe aqui. Tem bastante aqui. Gente falando aqui. Falei isso. Vamos ler aqui, a galera. Aqui, que interação com o público aqui, caralho. O Caio lembrou do Star Fox 64 pra 3DS, que é foda pra caralho, né? Tipo, nunca, por favor, nunca lancem outro Star Fox, que Star Fox é aquele lá e não tem outro. Vou dar na sua cara hoje, gente. Juro por Deus. Como assim? Nunca lance outro também Star Fox? Também não lance mais não... F-Zero. É. Não lança mais Metroid também. Não, mas, velho, não vai... Não, cara... tem que ter o Star Fox da Treasure, né? É, tomara, mas tem que fazer o sonho nunca feito, morre. Véio. Tem que capturar tem a essência. Fox, tem que ter o Star Fox do Kamiya, eu acredito. Tá. Ah, pior. Dorme. Quem mais aqui? Deixa eu ver... queria um remake de Crash, a Panayo falou. Mas Crash eu acho que é muito saudosismo. Acho que se a gente jogasse Crash hoje em dia, a gente ia não, Crash é legalzinho assim. É, Crash não, não. É um jogo bacana. Eu acho que os três primeiros, eu acho que eles conseguiram. Inclusive até em alguns pontos melhor do que Mario 64. Porque ele era corredorzinho assim, o Mario 64 ele era mais pra mostrar o poder do 64. E o Crash era só, olha aqui uma fase de plataforma pra você. Então teve algumas coisas que eu gosto até bastante do Crash. Agora também. Em retrospecto. E falando em Mario 64, o Flacker perguntou se o Mario 64 DS é The Make sim ou certeza. Cara, o pior, tem coisa nele que é mais bonita. O modelo do Mario é muito melhor dele, já notou sim, isso? Sim. E o único defeito dele realmente foi o não ter um analógico no DS e eles terem inventado aquele movimento de analógico na tela que é a pior coisa, a pior decisão da última década, segundo Guerra. E o Mind Killer aqui, ele só fala da SEGA, então pra as coisas que a gente tava falando de besteira... O Skies of Arcadia de GameCube é remake sim, tem gráficos melhorados, dungeons, personagens e cenas novas. O Shenmue 2 de Xbox tem a frame rate melhor, um filtro de cor diferente, um áudio em inglês ruim e aí original é melhor. E o Res saiu sim pra Dreamcast, depois portaram pra PlayStation 2 e depois pra 360. Olha só. O Rafael DFL, vai ter Copa, velho? Porque... Viu? O Guerra tá falando. Se FIFA saísse através da SEGA, provavelmente saberia responder. O Guerra tá falando de Metroid aqui. Falou que não vai lançar Metroid desse jeito aí, pelos meus padrões. É, mano, você tá gorando o bagulho. Mas lembrando aí que um dos melhores remakes ever também é o Metroid Zero Mission. Nossa, esse é top na balada demais, cara. Esse não, eu acho que é o meu Metroid favorito até esse pavio. Eu joguei pouco, mas o que eu joguei era bacaninha mesmo. É que ele tornou ele é um remake ainda melhor do... Ele foi feito justamente na veia dos de Final Fantasy, que é pra tornar o jogo mais digerível. Só que ele não tornou a veia apenas digerível pra você jogar e pensar, caramba, no NES devia ser foda, mano. Ele tornou o jogo realmente bom, assim, o jogo com uma projeção que você pensa, caramba... Muita gente que jogou nem sabe que aquilo veio de um jogo de NES, tão bom que é. Ele tem uma missão a mais até. Não, é uma missão não, é uma hora e meia a mais até. É? Que também é uma coisa sensacional, porque eles pegam e fazem o jogo completamente diferente do que era até ali, fazem você seguir meio que o stealth, e o level design a partir dali é fantástico. E eles arrumam... Foi o primeiro que eu joguei. Eles arrumam a história, inclusive, também, né? Sim. Foi o primeiro Metroid que eu joguei e, tipo, me deu uma impressão sensacional da série, assim. Que depois eu só fui sentir de novo quando eu joguei o Prime. Então, eu que já tinha jogado o 1 na época do NES e porra, velho, sinceramente é lindo, cara, bagulho. Porque, assim, eles refizeram o mapa, só que mesmo refazendo o mapa, tem várias coisas do mapa original, tá ligado? E, tipo, progressão de boss, progressão de item, cara. Cara, é fantástico, velho. O bagulho é tipo, eles refizeram do zero, tipo, não tinha nem asset pra se basear ali, tá ligado? Porque os assets não são o mesmo do Fusion. O bagulho é ridículo, velho. O negócio é, tipo, outro nível. Esse aí é um remake. Tem CG, tem fanservice com a Samus de roupinha colada, que gerou infinitos rentais pelo mundo inteiro. E o bagulho realmente é... Não tem o que falar, cara. O negócio é... Quem que fez essa porra aí, velho? Que empresa que foi fez? Foi a própria Nintendo, não foi? Não foi third party? Porque é tão bom que até parece third party o bagulho. É tipo um miniscap, né? É, porque parece, não parece o negócio que a Nintendo faria, tá ligado? Tipo, um negócio tão da hora, assim. A Nintendo se contentaria com mais do mesmo, assim. Não, foi a própria Nintendo mesmo, confirmando. É, foi a RD1 mesmo. Pá, então... Tem uma graça. A galera aqui pedindo aqui remake do Ronaldinho Superstar Soccer. Ó, o Flacker lembrou do remake do Final Fantasy Tactics de PSP, que é um remake que melhora e piora ao mesmo tempo, né? Sim, porque ele melhora o texto. Os caras são gênios, cara. Os caras são gênios. Tipo, retraduziram tudo o bagulho, fizeram mais bonito, fizeram aquelas cenas fantásticas que, tipo, pra mim aquele é o ápice da estética de Final Fantasy, são aquelas cenas do... Bonito mesmo, ficou do caralho. Do War of the Lions. Só que aí eles vão lá e faz o bagulho ter problema de frame rate, cada vez você vai usar magia, tá? Aí a luta assim. É uma bosta, os caras melhoraram tudo e, tipo, só a parte onde você passa 99% do seu tempo de jogo ficou um cocô. Mano. É mais fácil baixar o script dele. No iOS eles consertaram? Consertaram. Caralho, é a versão que... definitiva. Bando tem de duas versões. Cune, velho. Duas versões definitivas, que é a de iOS e a galera fã lançou um patch de tradução pro de PS1 mesmo. Com a tradução do War of the Lions e tal. Ah. E também falam muito bem. Não tem as cenas tão bonitas, mas. Pelo menos você entende o que tá acontecendo. Quem vê cara não vê coração. Pois é, o Caio também, que é o expert em remakes aí, tá falando do Super Monkey Ball. Aliás, junto, que nem o YouTube já tinha falado que um monte de jogo de Dreamcast aí foi portado ou refeito pro GameCube. Até o Sonic. Tinha Sonic Adventure 2 pro. Tinha. A versão Battle. Pro GameCube. E saiu de novo agora, né? Pra tudo. Pra tudo. E aí a galera percebeu como o jogo é ruim. Foi muito interessante. Eu fiz jogar Sonic Adventure agora e realmente é muito ruim o jogo. Não, dá pra... não, cara, aquilo lá é o ápice do jogo. Ele não faz sentido. Eu jogava várias vezes. Pra que fazer a cidade, gente? Eu jogava seguidamente várias vezes a primeira fase do Sonic Adventure 2, porque eu gostava muito. Era bom pra caralho, velho. A primeira fase eu acho boa. Não, assim, quando você joga, quando é Sonic, quando sai correndo numa fase, ele é bom. Só que aí acabou a fase e você vai pra uma cidade que não tem porra nenhuma e você fica andando procurando uma fase pra ir. Que porra é aquela? Pra que é aquilo? Talvez você goste mais do 2, Tuba, porque não tem mais essa cidade daí. É só as fases direto. Mas eu acho pior ainda. O Knuckles é um lixo. É igual. Os Knuckles são uma bosta. Como que é aquele jogo que teve que tinha até o Robotnik pra você jogar? Heroes. É o Heroes. 2006? Ah, o Heroes. É, o Heroes... Nossa, cara, o foda do Heroes é que, tipo, tinha muita coisa legal também. Que nem o Tuba falou. Parte do Sonic é muito da hora. Só que daí, tipo, tinha as partes do Jacaré e do Robotnik que era muito chato, velho. Sim, que, no, tipo, era as mesmas... Tinha as quatro equipes, assim. É. Aí elas, a maioria das vezes, passavam pela mesma fase, só que tinham uns objetivos diferentes. Aí na equipe do Vector, que é o Jacaré, eles tinham umas paradas bem arbitrárias, tipo... Mate 90 robôs até você chegar no final da fase. Umas quests de MMO assim, né? Sim. Ridículo. Enfim, a gente já teve um podcast sobre Sonic outra vez. Mas um remake bem famigerado por ser ruim é o remake do Sonic 1 pra Game Boy Advance. É, né? Que é o Sonic Genesis. E a galera, acho que. Como ninguém esboçou uma reação ali do Guerra, a galera nem deve conhecer. Eu não conheci. É um Sonic 1 em que eles, tipo, deram um zoom na câmera, porque é na tela de um Game Boy Advance, colocaram o Spin Dash e fizeram ele rodar a 10 frames por segundo também. Muito bom, esse é o igual Silent Hill, né? vamos só faz funcionar aí. Tipo, ninguém pensa que não tinha dash por causa de um motivo, né? É aqueles negócios assim, né? O cara pega o produto final, dá uma jogada, tipo... O Japa lá, tipo... Como que eu tava falando o nome do Japa lá? O Inafune? O Inafune. Faz que nem o Inafune, joga lá um pouquinho. Aí dá um joia e fala assim, manda essa bosta aí. Manda essa bosta aí, vai que alguém compra, vai. Que, tipo, já tá feito mesmo uma merda. Porque não tem como lançar uma parada dessa de cara limpa, né, velho? Não, cara. E é engraçado porque, tipo, ele e o Sonic 2006 são os únicos jogos de Sonic que a fanbase... baixa no geral, assim, admite que são ruins. Então ele tem que ser realmente muito ruim pros caras não gostarem, sabe? E ele conseguiu essa proeza. Eles gostaram até do lobisomem, né, cara? Sim. Tipo... Ô Nelson, eu acho que esse é o seu pior argumento da última década, velho. Uma boa, você tá falando muita bosta hoje. Recentemente, foi no Facebook que algum site aí, não vamos citar nomes, deu nota baixa pro último Sonic que saiu. E um cara postou no Facebook do site que eles não entendiam nada de Sonic, que tava errado essa nota. Foi no All Jogos, não foi? Isso eu tô evitando falar o nome aqui. E eu queria dizer. Mas tudo bem, né? Processou. Recentemente, eles conseguiram. O cara que foi reclamar conseguiu uma parceria com o All Jogos. Nossa. Por causa daquela reclamação. Nossa, cara. Isso você viu o nível da All Jogos. Um abraço, All Jogos. Que se vocês lerem a reclamação do cara, vocês vão sentir como que a All Jogos tá bem na fita. É processar cai dentro, a gente resolve isso num partido de videogame. A gente resolve isso com nosso novo amigo Moacir Alves aí, que tá. É, quantos processos aqui é com o Moacir? Moacir, não, Moacir é. Não é zoeiro, Moacir é nossa amiga agora, ele quer. Brother pra caralho. Ele quer a gente em todos os lugares que ele for. Todos os... Um abraço, Moacir. Um abraço a ele. Ele bloqueou efusivo. No Twitter, mas eu ainda te considero muito. Ó, o Igor Serafim falou: como ousam falar mal do Crash? Melhor plataforma, Crash igual vida. Concordo, esses caras não sabem o que eles estão falando, não. Não, Crash é bom. Crash é o mesmo problema do Silent Hill 1, que dá muito difícil de fazer o remake, então nunca vão fazer. Eu acho. Eu não sei, não, velho. Tipo, Crash eu não gostava desde a época, mas isso aí é um assunto pra outro esquema. Cara, eu tenho uma teoria, sem sacanagem. Quando eu joguei o Uncharted 1 a primeira vez, eu tava fugindo daquela bola gigante lá e nas plataformas caindo, eu falei, velho, isso é um remake de Crash. Não, cara, se você é remake de Crash, você é melhor. Nossa, você falou que o Nelson tá com uns argumentos bosta, cara. Você, tipo, mas você pegou uma tipo, 10 segundos do Uncharted, tá ligado? E, tipo, você falou mas que é fica um claro, velho, que os caras fizeram, tipo, ali acho que foi uma recaída ali que tiveram ali. O cara começou a fazer, putz, não é Crash Uncharted, puta, mano. Fica claro, ele ainda fala, fica claro, velho. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Tô rindo alto aqui, velho. Inclusive lembra bastante do Crash 3, assim, que você ganha aquela bazuca, né? De pera, maçã, aquela frutinha que o Crash tinha. Era uma... Realmente foi a parte de tiroteio do Uncharted era muito bom. Aí, tá vendo, cara? Tá tudo escrito, cara. Vocês é que estão percebendo, tá tudo escrito. Mas eu acho que a Naughty Dog tem uma capacidade técnica pra fazer um... Ah, não é mais da Naughty Dog, né? Da Universal. Não, é da Activision. Activision? Puta que pariu. Quando saiu aqueles dois que foi meio que reboot, assim, que botaram umas tatuagens tribal no Crash. Assim. Caralho, que ele saiu bastante depois, né? Activision, processa nós também, porque vocês são tudo um bando de pau no cu, não sabe fazer porra nenhuma. Que foi o Crash of the Titans e Mind Over Mutant. Cara, Crash of the Titans, cara, quem que aprovou essa bosta desse nome? Pior é que até o Twin Sanity eu achei bacana. Não no nível dos de PS1, mas eu achei ele bacana. Nossa, velho, mas será que existe fanboy de Crash, cara? Deve estar sendo uma vida... Deve ter. Deve estar sendo uma vida sofrida, cara. Não, cara, você não lembra quando saiu o trailer do PS4? Que uma galera começou a... no Reddit, assim, achou uns indícios de que havia um Crash novo e eles começaram a procurar pista no trailer e... Ficou todo mundo louco, assim. E aí era NEC. Não era nada. Foi depois de... Até um momento, assim, pelo menos. Eu não sei por que ninguém pega esse filho pra criar aí, velho. Porque o negócio que a Sony insiste muito era aquela bosta daquele Sly lá, que nunca vi merda nenhuma naquele lixo lá. Sly é bacaninha até, cara. Eu gosto. Não é ruim, não. Eu gosto dos três Slys. Eu joguei... joguei um... E, tipo, nunca mais quis nem encostar naquele cocô lá. Nossa, é muito bom, cala essa boca. O Lairon, sei lá como leu o nome do cara aqui, falou do remake do Force Words, que deram de graça no aniversário do Zelda. Isso é legalzinho, né? Eu tenho ele e não joguei, hein? Pra quem não jogou, é bacaninha. Se você não tiver amigo pra jogar igual a Nat Games... De games, você chama a gente. Ai. Mais um. Você tá louco, caralho. Hoje nós vamos bater recordes de processo aqui. Merda. Tem também, o que mais que falaram aqui? Falaram dos remakes de Pokémon. O Flacker falou dos remakes de Pokémon, que esses bom. Aí foi foda, hein, velho. Isso aí. O Gold Silver lá é do caralho. Aliás, que não sei se a galera aí tá por dentro, mas esses remakes eram super necessários porque não tinha conexão entre as primeiras gerações, né, e a fase do DS. Então eles precisaram pegar aí o Red e o Silver, o Red, o Gold O Red, o Blue, o Silver e o Gold. Meu Deus. Tinha que fazer. É, o Red, o Red e o Blue foram refeitos, na verdade, pra ter, gerar compatibilidade com o Ruby e o Safira. Isso. É, que foi a primeira geração que cortou laços com anteriores. Aí os caras fizeram o outro porque é muito da hora. É, porque vende pra caralho mesmo, foda-se. Refaz. Não, eu só queria saber se um dia, quando a Nintendo for fazer algum remake de Pokémon assim, ela vai notar que faz falta um botão de aumentar a velocidade de batalha. A única coisa que eu quero de remake, pode ser o mesmo jogo. Cara, uma versão de frame skip, assim. Faz falta por quê? Porque você jogava no emulador. Não, eu não jogava no emulador. Olha aí, é aí que a gente sabe. É aí que a gente saca. Você jogava, você apertava tab e ficava direto. Aí Earthquake que cê... em todo mundo. Zerava o jogo em meia hora. Aí que você ganhou o cara aí, velho. Você matou a charada. Tá, e você me disse que isso é pior do que ver todas as ações sendo escritas. Você tá vendo e elas estão sendo escritas. Eu acho que pode ter menos texto e ter mais identificação visual do bagulho, né? É. Tipo, tal Pokémon está sofrendo muito de dor. Bota ele chorando ali, caralho. Qual é a dificuldade? O Rafael DFL falou aqui do caso bacana e outro péssimo, respectivamente, são os DuckTales e Castle of Illusion. Que no caso a gente dizia que o DuckTales é bom e o DuckTales é bom e o Castle of Illusion é ruim. É. Mas teve gente que achou o contrário. Já vi, tipo, depois que eu escrevi meus reviews dos dois, eu li os reviews daí da galera e teve gente que achou o oposto, achou horrível do DuckTales. Mas eu não joguei nenhum dos dois. Eles são remake, tipo, fiel, assim, igualzinho o layout da fase, não? Então, o Castle of Illusion não. O Castle of Illusion é bem diferente. É um remake mesmo, eles se refizeram. Só que, tipo, é bem sem coração, assim, porque ele... Você não lembra o review, né, Tuba? Puxa vida, mas agora a gente descobre aí. Olha só que lixo, o cara é dono do site e não lembra o review. Meu, o pior é que eu li. Então, não, o Castle of Illusion, ele tem um design completamente diferente, só que é bem sem gracinha, assim. Tem umas coisinhas legais, mas é bem sem graça. O DuckTales é igualzinho, só que eles mudam, tipo, algumas coisas... Pra, por exemplo, assim, tinha uns lugares que era muito longe de você pular. E eu tinha só saquei isso porque eu tinha jogado a versão de Super NES no Mazukismo a versão de NES no Mazukismo Retro uma semana antes. Então tinha lugar que era muito difícil de você pular. Aí eles colocaram o bloquinho um pouco mais perto. Então era uma facilitada, assim, tá ligado? Nos negócios que o design não ajudava muito. Mas o Castle of Illusion, tipo, pelo que eu vi pouco, eu não li o seu review, eu li o do DuckTales, mas eu li o do Castle of Illusion. Ele não era em 3D? O que? O... É? É sim. Ah. Ele muda completamente o design da fase, tem partes em 3D, tem partes em 2D, é uma mistura aí. Ah, sim. Entendeu? Porque a galera às vezes confunde com o Power of Illusion, né, que é aquela continuação e tal pro 3DS, que na real também é uma... Desculpa pra remake. Mas assim... Mas eu não sei se são... Não, ali é um jogo inteiramente novo, do 3D. E o que é triste, porque na verdade as melhores partes do Castle of Illusion remake é quando é em 2D. Quando é em 3D fica muito ruim, o controle é muito ruim, assim, sabe? Dá pra você ver que eles tentaram fazer um bagulho, assim, tipo, mais conceitual, mas não colou não, cara. Ficou bem ruimzinho. Remake do Fire Emblem de DS é meh também. Não joguei. Não. Esse, e o Afro, o viado que tá lá jogando Dark Souls. Nossa, 2 devia estar aqui. Vou começar a spamar o estilo dele também. Boa, atrapalha ele. Trava aquela porra. Então tem o remake do Monkey Island 1 e 2, que eu achei que fiquei bem feio, que eu achei que ficou muito feio. Achou ruim? Sério? Achei bom também, cara. Eu não achei que assim. Bacana, tá? Eles melhoraram o desenho, só que eles não mudaram o número de frames, então fica aquela animação travada, parece um jogo em flash. É tipo HD do Street Fighter 2. É, né? Então, mas o detalhe é que eu acho que ele deu também aquilo que você falou de acessibilidade, né? Porque dá pra você, uma pessoa jogar como se fosse um jogo em flash, porque pelo menos o gráfico é bonitinho. E o jogo é magnífico, é tipo... Eu achei muito feio, muito travadão a animação. Não, mas mesmo sendo travadão, é muito melhor do que você jogar a versão pixelada que, tipo, ninguém vai ter coragem de jogar. Se, por exemplo, se eu der pra Suzana jogar aquela, ela não vai jogar, velho. Sim, mas o 3 eu acho muito mais bonito que o remake. Sim, não, mas o 3 é o mais bonito de todos. E o 3 até mais bonito que o Telltale, até. Vão ter que refazer a porra inteira, né? Mas mesmo assim, pra você refazer o 1, pra deixar, tipo, os frames mais suaves, assim, acho que você tem que refazer o jogo todo. Não, sim, então. Mas reprogramar essa é a reclamação. Então, é. Tem que refazer em pia. Mas esse aqui é o cu que é raspado também, pô. O 3 eu gostaria muito de ver um remake. Tipo, mas desenhado mesmo, não 3D. Igual, só que em HD, assim. Ia ficar, tipo, acho que ia ser um dos melhores jogos aí. Porque eu gosto. A minha ordem de Monkey Island aí é o 1, 3, 2, é Telltale e nenhum outro, porque o 4 não existe. E o que tu gosta foi do 3 também. É, o Poli, o Diablo. O 4 é o igual. O 4 é igual o 5, que eles brincam na Telltale que tinha o 5 antes do. Porque não existe, é mentira. Se alguém falar pra você que jogou, não, é mentira, não existe esse jogo. O Satura Wonder lembrou de Myst, que era um que eu tava. Eu lembrei também quando vocês começaram a falar de Adventure, que saiu aquele Real Myst que te dava uma movimentação livre de você se mexer no cenário, assim. Só que ele não controlava direito, era um esquema bem trechão, então os próprios caras que fazem Myst preferem relançar o primeiro, que é aquele negócio de telestática, e você passar pro lado do que relançar o Real Myst, que era todo em 3D. Mas é bem ridículo mesmo o Real Myst, porque o Myst inteiro, você vê o design dele, ele é baseado em detalhe. Mas não detalhe, tipo assim, de você ter que achar o detalhe andando. É tipo de você perceber como que tá ali o layout da foto. E tem vários puzzles que é assim, cara, de você perceber como tá o layout da foto, interpretar aquilo lá e achar onde que você tem que clicar, ou achar o que você tem que procurar. Aí, tipo, você procurar em primeira pessoa é bem ridículo, velho. Então, foi mais um caso do Inafune, foi lá. Tá o bicho, como é que tá? O cara olhou, joia. Tá aparecendo um filme esse aqui. Bota meu nome aí. Tá aparecendo um filme é foda, né, cara? Nada de bom ver que tá aparecendo um filme. Tá aparecendo um filme, muito bom. Ai, melhor que eu lembro livros. Eu lembro que minha mãe falava isso da abertura do Sonic Adventure. Parece que filme, apareceu, né? Pois é, aí. Nada Sonic de bom correndo na cidade, um monte de água. Realmente, queria ver um filme assim. Eu acho tudo para certo. Eu lembro uma vez que quando eu comprei o GameCube, aí eu falei pra minha mãe, né, que eu ia comprar e tal, porque naquela época eu ainda devia satisfações e tal. E daí ela falou assim pra mim, por que esse videogame que você tem aí parece filme? Não dá pra ficar melhor que isso aí, era o Play 1, tá ligado? Pô, no Play 1 era show de bola. Você mostrava uma CG de Final Fantasy VIII pra alguém no Play 1, nego, cagava, cara. Não precisava nem chegar até aí, cara. Isso foi uma coisa que eu falei no acho que foi no podcast de futebol. Não lembro, eu já falei isso uma vez. Mas é aquilo de começo de geração se dá quando o cara que só joga futebol olha e fala: caramba, agora não tem como ficar mais real mesmo. E isso aconteceu em todas as gerações do Super Nintendo. Tá parecendo um futebol na Globo, rapaz. É, você liga na TV da sala, assim, parece que você tá vendo o jogo mesmo. Ó, o FIFA 2000, velho, do Play 1, era animalesco, cara. Lembro que a minha irmã jogava FIFA 2000, cara. Era louco demais. Você lembra da abertura do Warcraft 2? Nossa! Nossa. Aquilo ali, eu um amigo meu, acho que tava vendo repetido, assim. Era tipo assim, nossa, meu computador tá fazendo isso? É. É horrível, você olha hoje assim. Hoje parece aquele desenho que passava na mancha, reboot. Reboot que também quando surgiu era do caralho, né? Nossa, então, exatamente. Igual aqueles Beast Wars. Beast Wars e Beast Machine. Beast Wars era do caralho. É porque a gente, nossa, parece filme, olha esses orcs. E aí a gente sai do nosso meta aqui e vamos falar outra coisa. Quando que eles vão começar a fazer, sei lá se dá pra fazer isso, cara, mas fazer remake de filme, velho. Que, velho, você vai assistir filme Não, remake assim, por exemplo, pegar as partes de CG do Homem-Aranha 1 e refazer, porque é muito ruim, cara. É ruim mesmo. Velho, e eu tava vendo o primeiro trailer do Homem-Aranha 2, aí, o Amazing Spider-Man 2. Pera, eu tava vendo as animações dele voando, assim, né? Pulando de um prédio pro outro. Cara, aquela porra parece videogame, bicho. Então, não tá dando mais pega, né? Não é um videogame. É, então, não é mais um videogame que parece filme. O filme tá parecendo um videogame, cara. E tipo, não é um elogio, tá ligado? Não, não é mesmo. um. Eu fui no cinema. Quando a gente foi no cinema, amor? Terça. Eu fui no cinema terça, cara. E daí tinha um pôster, tinha tipo um stand assim do Homem-Aranha 2, assim, grande, tá ligado? E é pros caras, ó, os caras fizeram stand pra eles pegar a melhor resolução que eles têm de foto. Você vê o Electro, cara, o Electro tá parecendo que sei lá, cara, que fizeram no Photoshop o Electro, assim, de última hora e colocaram ali, tá ligado? É ridículo, os raios do Electro, tudo é muito ruim, cara. Eu vou assistir só porque, sei lá, porque eu sou porque idiota. Porque sim, né? É, não, porque babaca. Todo mundo vai assistir, porra. Eu não assisti o Amazing ainda, viu? Eu, não, na verdade eu vou assistir por causa da Emma Stone, só pra ver aquela ruivinha lá. A Emma Stone é loira, né, velho? No filme do Homem-Aranha, tá ligado, né? Não, mas sabia que na vida real ela também não é ruiva também, né? É, não, tudo bem. O agente dela mandou pintar porque excita a mente dos homens achar que o carpetinho é parecido. Anyway. Enfim, ruiva. Os remakes de Mega Man pra PSP. Rápido, pegar a Emma Stone ruiva pra fazer algum Stacy. É. É. Tipo, sei lá, Mary Jane, não era mais. Tá, enfim. É, não. Mas é que eu acho que eles não vão nem. Sinceramente, eu acho que eles não vão nem fazer a Mary Jane nessa trilogia aí. A hora que, tipo, certeza aí já dou spoiler pra todo mundo aí. No terceiro filme ela vai morrer, vai ser esse o final do terceiro filme. Mas vão ser tipo uns 4 ou 5 filmes, cara. Já tá, tipo, fechado. Ah, então no último filme ela vai morrer, e daí, sei lá. Não, ela morre, aí ela volta ruiva. Ela mesma, né? Tipo, ela morre, a Homem-Aranha, não! Aí depois na próxima cena tá uma menina mudando, assim, oh, eu sou a Mary Jane, tudo bem? A Emma Stone tá de um cabelo diferente. Emma Stone as herself, né? Tipo... Ah, o Tumblr ia curtir isso. Eu acho. Por que o Tumblr não curte, né? Tem e-mail, Tuba, essa semana? Não tô ligado. Pior é que tem dois aqui, eu tava vendo agora, eu lembrei. Então vamos ler aí, porque já tá quase terminando, já. E a gente já tá falando sobre cinema, a gente já tá falando sobre... Por favor, chama o... Pelos né, Emma Stone. É, tipo... não, mas chama o Afro pra ler, cara. Chama aí por favor. No Skype. Só o speed reading dele aí. É, chama ele aqui. Aí, só pra ele entrar, só fala assim, Afro, só pra você ler o e-mail aqui. Eu enchi o saco dele no Steam, isso, mandei a imagem pra vocês. No chat. Um dos melhores exemplos de CG no cinema, na minha opinião, é do Máscara. Nossa, verdade, cara. O Máscara eu assistia a primeira vez, gente, nossa, cara, muito louco os efeitos especiais. Mas o Máscara é um filme que envelheceu, não envelheceu mal não, cara. Não, envelheceu bem. É bom até hoje. Mas, não tanto assim também, né? Não vamos exagerar aí. Você já assistiu Máscara faz quanto tempo? Ah, deve fazer uns 2 anos. É, então. A última vez que eu vi não tava tão da hora assim, não. Creio que vocês sabem o que acontece com a Gwen, não, cara. Todo mundo conhece. Quem não conhece, eu vou spoiler aí, porque a Gwen morrer é tipo. Os pais do Batman morrer, né, cara? Os pais do Batman, ou então a Ares, tipo, já expirou já o spoiler já, tá ligado? Você pode. A do Conner, tão velho. É, já pode falar aí que não vai dar nada. Bom, mas então, anyway. Nossa, muito grande o e-mail que tem aqui. Tá, vai lendo aí. Eu tô colando ele ainda. Lê que nem o Afro. Lê que nem o Afro pra ler rapidinho. Puta. Não, resumindo, esse cara aqui, Caio Oritio, assim que lê. Ele falou que ele encontrou o Faquinho num boteco esses dias, em Pinheiros. Ou alguém muito parecido que passou por ele. Esse aí já não foi lido, esse e-mail? Não, esse e-mail... Não, ele tinha colado pra gente na redação. Eu mandei pra vocês porque ele é muito bom. Ah, tá. Peraí, mas ele foi assaltado? Não, eu só tô tentando entender, porque às vezes pode ser uma piada, às vezes não. Às vezes, pô, ele falou aqui, eu tava rolando, então. O cara foi assaltado, gigante. Lê aí que tá, tem 10. Eu sou o Caio e nunca tinha pensado em escrever pra vocês, mas essa semana a aventura me levou a um encontro com um dos membros do portal. Tava eu num daqueles botecos risca-faca de Pinheiros quando encontro ele, exatamente ele, o Faquinho, ou alguém muito parecido que se passou por ele. Conversamos por horas sobre game design e sobre como os games podem conduzir a humanidade à sua próxima grande evolução, a transcendência a Júpiter e a linha infinita. Mas como eu estava bêbado, esqueci essa parte, mas o importante ficou, no fim ele disse, cara, já escreveu e-mail pros caras lá e eu percebi que não, então aqui está. Calma, tá no início. Não, talvez ele não tenha falado o cara, mas eu sou mais do equivalente. Então, quando o cara... Só deixa eu interromper você, só um minuto. Quando o cara fala assim, pô, eu encontrei uma faca num boteco mó barra pesada lá em Pinheiros e tal. Existe boteco barra pesada em Pinheiros? Existe. Eu encontrei uma faca, tipo, porra, passei horas com uma faca num boteco barra pesada. O cara não foi sequestrado, velho? Vocês não têm essa impressão quando o cara fala um bagulho desse? Encaminhar esse e-mail aí à Polícia Federal. Caralho, que assustador, tá, cara. Ele continua aqui. Maneiro podcast, maneiro site. Acima de tudo, quero agradecer vocês por terem me levado aos dois jogos que fizeram minha alegria nesse começo de ano. O primeiro é O primeiro é Flan Sour and Rain. Ele escreveu assim. E virou minha obra preferida do Mestre Suda. Costumava ser Killer 7. Tive que ativar o XP Share depois pra recuperar os dias de treino perdido com o jogo, mas valeu a pena. Culpa do Neuzão isso. Sempre. Desculpa, cara, não queria fazer isso passar por isso. E o melhor de tudo foi Assassin's Creed, mas... jogo pro qual eu não teria dado a menor bola se vocês não falarem. De nada. Nossa, demais, vocês fizeram isso com o cara? Assassin's Creed, mas, cara. Você não lembra? Olha, fala que curtiu demais as novas missões e as histórias, a narrativa do jogo, o contexto histórico, um destaque pros plot twists. Ele achou genial a parte que o Nicolau troca a roupa verde no início do jogo pela vermelha e se disfarça de Cola Templar. Então, tem muita coisa aqui. Vai resumindo. Ele tá spoilando Assassin's Creed mas inteiro. Tá no final. Só achei alguma... Quer que eu leia? Vou ler aqui, tá? Tá, ele quer saber se... Calma aí. Ele quer saber se chegou a cabine do Guerra. Não. Deixa eu dar um update nisso aí. Os caras vieram entregar. Eu tava no trabalho, agora eu sou professor agora, só pra informar vocês. Eu tava no trabalho, tava na escola e tal. Aí me ligou a moça da transportadora. Falou assim, ó, a gente tá indo entregar agora, valeu? Aí eu falei, ô, segura 50 minutinhos aí que eu vou receber vocês lá em casa e tal, não sei o quê. Aí beleza, eu cheguei aqui em casa, eles já estavam aqui. Os caras da transportadora com a cara, assim, sem saber onde enfiar a cara, sabe qual é? Tipo, o cachorro lá caiu da mudança, assim. Aí os caras falam, ó, meu, trouxe aí e tal. Aí o cockpit na garagem aqui do meu prédio. Ó, a gente trouxe aí, ó, a parada e tal, só que não entra no elevador, velho. Parece que tá de sacanagem. Aí, só que eu também não ia fazer os caras carregar o cockpit, tipo, 7 andares, né, pra subir. Só que eu também não queria ficar sem o cockpit, né? Porra, vamos lá, fudido por fudido. Aí eu falei, não, vamos medir a porta pra ver se passa, né? E não passa na porta também não, cara. Então a treta é a seguinte, os caras tão... Voltou pra São Paulo com a cockpit. E os caras tão negociando com uma dessas empresas de guindaste, grua. Esse parada assim, tipo que leva piano pra casa. Puta que pariu. Parada assim. E aí vai entrar, tô falando sério, juro por Deus. E aí vai entrar pela janela. Eu tô aguardando um contato novo, assim, pra resolver, mano, essa treta aí. Mano, você nunca mais pode nem vender isso aí, cara. Isso aí vai ser... Não, tipo... mas eu não tenho nem como vender, cara. Vai ser relíquia, você vai passar pros seus filhos, assim. Não vai nem sair da minha casa, cara. Eu vou ter que, tipo, o dia que eu me tornar, tipo, independentizaço, assim, eu vou ter que comprar um apartamento da minha mãe, tipo, velho. Você vai pra onde você quiser que eu vou ter que comprar aqui, bicho. Esse aqui é meu, esse aqui é meu. Você devia ter deixado na garagem. Muito mais estiloso. Vai, enfim, de terminar o e-mail do desgraçado. Perdão, mas eu me sinto no dever de comunicar os amigos. E daí, qual que é o... Tá, ele deu três sugestões aqui. Uma é sobre a EA Games e como eles pareciam por cima da geração 128-bits, com aqueles jogos do Senhor dos Anéis, Harry Potter, etc. E hoje eles estão como a pior empresa de games. Outra sugestão dele é falar sobre a fase Click Clock Woods. É Woods? Não, é Woods, né? Click Clock Woods do Banjo-Kazooie. Só da fase, não precisa falar do jogo. Só a fase. Fantástico. E a outra sugestão é falar do Killbone também, só dele, não é sobre Pokémon, é falar do Killbone. É Click Clock Woods é do primeiro jogo? É do primeiro, é aquela fase que muda a estação. Até, ah, né? Tá, fantástico. Tem vários lugarzinhos, da hora, uma da hora, da hora. Eu acho que rende um podcast inteiro só ele e um só do Killbone também. Tem que jogar de novo no emulador pra dar uma lembrada dos pontos principais ou assistir. Aí ele manda um taunt de Smash Bros pra cada um. Tá, beleza. Fica com Deus então, né? Obrigado. Esse é o e-mail. Muito obrigado, qual é o nome dele? É o Caio? Caio. Muito obrigado, Caio. Gostamos bastante de você. Tá aí o segundo e-mail. Tá, alguém quer ler aí? Tá, eu leio. Lê aí. O segundo e-mail é do Rodrigo Tadioto. Fala, equipe do Game Soda, meu nome é Rodrigo, tenho 17 anos e acompanho vocês desde tempo que era só uma página do Twitter. E pra galera, acordo minha família de vez em quando leio seus posts mais engraçados e levo bastante a sério as reviews que vocês fazem antes de comprar qualquer jogo. É uma pena o site não ser tão conhecido, por isso compartilho quase todas as coisas de vocês na minha página do Facebook. Tem só 12 mil pessoas, mas acho que dá uma ajuda, kkkkk. Sofro pra caralho do site e visito todo peraí, dia. Peraí, peraí, peraí, você esqueceu 3Ks. Você quer ler? Né? Não, vai. Visito todo dia, além de ter adicionado aos favoritos no Facebook pra ele fazer barulho sempre que vocês postam alguma coisa. Continue sendo fãs. Muito obrigado, Rodrigo Tadioto. Nós sabemos qual é a sua página, se você nos mandou, não sei se o YouTube mandou até alguma outra parte do e-mail, mas obrigado por ajudar a espalhar aí a nossa palavra. Se você tem uma página, se é famoso na internet, nos ajude também a espalhar a palavra. Se você for empresário e tiver muita grana pra gastar, aqui é o lugar. Pô, fiquei feliz com o cara falando que... É que tá meu problema, cara. Ele fala assim, pô, leva uma série e tal antes de comprar os reviews de vocês antes de comprar os jogos e tal. Eu não sei se o cara tá sendo sarcástico. Tá ligado? Eu fico com essa dúvida no meu coração, tá ligado? Caralho, velho. Será mesmo? Acho que sim. Segundo é que tá tirando uma com essa cara? Sei aquela lá. Pesquisa. Acho que sim, acho que sim. Eu gosto muito disso. Eu sou muito egocêntrico quanto aos meus reviews. Eu acho que eu sou o mais top do Brasil, assim. E ó, o Caio, que mandou o primeiro e-mail, é o Caio aí, que tá nos acompanhando no site do Twitch, no chat do Twitch. Ah, olha só. Caio, e ele mesmo. Olá, cara, eu gosto bastante da cor do seu nick, viu? Você tem que ver assim, azul calcinha. Ai, que cara. E obrigado pelo desejo de sucesso com a cabine, a gente tá precisando. Ó, dá uma moral, tá foda. Na verdade, vai dar uma hora e meia de programa, a gente tinha combinado que ia ser uma hora agora o Games Foda Live. Surpresa. Logo no primeiro programa a gente já quebrou o bagulho aí. Então... Semana que vem vai ter? Não sei, eu não sei. Não sei se é semana feriado. Que vem vai ter, mas a gente vê. Semana que vem. A gente avisa vocês. É mais uma surpresa. Não é tipo crime trabalhar dia primeiro? Acho que aqui no Games Foda é não, feriado, porque a gente velho. Não é CLT, né? A gente é PJ. É. No Games Foda não. É, tem que ver isso aí. Não tá regido pela CLT. É. Então... bem. Então, gente, muito obrigado pela participação aí. Se mais alguém tiver alguma coisa pra falar, agora é a hora. Se não, tchau. Boa noite pra todo mundo. É um abraço aí a todos. Todo mundo aí jogando Dark Souls aí. Tá, aqui no meu computador não para de dar pop-out aqui do Skype aqui jogando Dark Souls 2. Eu até spoilaria aqui o final pra vocês, mas eu não sou uma pessoa muito legal. Mantenha faz isso no Steam. Não, mantenha na todo sua cabeça. Todo mundo que der pop-up aí pra você, você clica no cara e dá o spoiler. Imagine que eu tô com um sniper em cima de um prédio, eu botei a mira na sua cabeça e falei, hoje não. O pior é que eu não tô no final do jogo, então eu sou imune já, cara. No final, o Dark Souls morre. Morre duas vezes. Todo mundo reclamando do tempo que a gente falou de uma hora, eles querem continuar uma hora e meia, também dá dinheiro pra gente, seus fogados. Uma hora é que assim, aqui por exemplo já caiu muitas visualizações ao vivo, então tipo, também. A gente poderia muito bem ter guardado essas piadas pra outro momento, entendeu? Ou falar da Scarlett Johansson, que chamaram ela de gorda no próximo programa, mas enfim. Quem que é o desgraçado que me olha pra aquela mulher e chama a mulher de gorda, velho? Cara, é puro, caralho, é puro recalque. Cara, tem que ser muito mal amado, velho. Sei lá, recalque, cara. Né? Qual que é a treta, cara? Passa na cabeça. Não, tudo bem que cada um tem que ter a sua opinião mesmo, mas porra. Fudendo. Sabe o que dá vontade? Dá vontade de, tipo, pagar infinitos reais pra Scarlett Johansson. Falar assim, ó, chega lá e fala que você vai dar pra esse cara. Aí ela chega e fala assim, nossa, eu vou dar pra você. Aí o cara fala assim, não, mas poxa... vamos então. Daí ela fala assim, mas peraí, não foi você que me chamou de gorda? Não vou dar mais. Tchau. Exatamente, era isso. Era isso que tinha acontecido. O cara entra em depressão e se mata. E o mundo entra em balanço novamente. Vou mandar um e-mail pra ela ver se ela topa fazer isso. Manda lá, é uma boa, um bom plano. Eu acho que é um bom. Se ela grava tipo Game de Foda Live. Eu acho que é um bom plano. Bom. Gente, Cidamarx, responde nossas mensagens. Um abraço aí, gente. Fique com Deus. Um abraço. O Flacker mandou um beijo na bochecha e mandou outro pra ele também. Boa noite pra todo mundo. Galera, joga em Ground Zeroes, hein? Nem toma muito tempo. Então tá. Só 15 minutinhos. É isso aí. Um abraço. Era no ônibus, dá pra jogar. Fique com Deus. Um abraço. Valeu. Bom final de semana, gente.